Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita o coração de cada um de vocês. E assim, ouvintes, sejam todos uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que visa trazer para todos vocês, ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que estão nos acompanhando pelas gravações, sempre os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que está a serviço da evolução espiritual de todos aqueles que acorrem aqui aos nossos trabalhos da Levir, também aqui a nossa atividade, nossas iniciativas aqui da Rádio Esotérica FM. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trazendo para vocês aqui as meditações, excertos, frases das cartas dos mestres de sabedoria, principalmente comunicados do mestre Moria, do mestre Kutumi, cartas essas que foram enviadas a vários discípulos seus do Ocidente e que acabaram se transformando verdadeiramente em clássicos da literatura esotérica. Pois, de certa forma, essas cartas, na sua íntegra, revelaram exatamente a existência desses grandes seres que muitos imaginavam serem apenas fruto da imaginação, da ficção de escritores do passado ou então do pensamento religioso. Os Mahatmas realmente existem, caros ouvintes, os mestres são reais. E, aliás, mais reais do que muitas pessoas gostariam até de crer, porque eles têm corpos físicos como eu e como vocês, eles se deslocam por esse planeta pelos mesmos meios que nós nos deslocamos, e eles, obviamente, procuram habitar locais tranquilos, locais onde eles possam levar uma vida meditativa, para exercer exatamente a sua função no mundo, que é de ser inspiradores, ouvintes, das melhores ideias, dos conceitos que levam os seres humanos a uma vida espiritual, a uma vida mais harmônica. Por isso, existem centros da Fraternidade Branca espalhados por todo o planeta, e nós estamos aqui estudando justamente essas cartas que pertencem a dois mestres do braço transhimalaico da Grande Fraternidade Branca, o mestre Kutumi e o mestre Moria, que residiam originariamente no norte da Índia, sendo o mestre Moria, à época que Blavatsky o conheceu, o próprio Marajá, né, o Maharaja de Rajput, a região norte da Índia, que faz exatamente fronteira com o Tibete, com aqueles países das altas montanhas, ouvintes. E então a realidade deles ficou provada, e como nós temos dito aqui nos últimos programas, essas cartas estão à disposição de quem quiser realmente compreender a sua realidade, pois elas estão guardadas lá no setor de manuscritos raros do Museu Britânico em Londres. E são excertos dessas cartas que nós estamos aqui levando para vocês, apresentando as 12 grandes virtudes nos quais essa coleção de frases foi realmente juntada. Então nós estamos exatamente na qualidade dessas cartas, na virtude relativa à verdade, caros ouvintes. Então vamos a mais uma frase e os nossos humildes e insignificantes comentários a respeito delas, quando o mestre Kutumi disse o seguinte: esforçai-vos para eliminar os desentendimentos que encontrardes, pela bondosa persuasão e apelo aos sentimentos de lealdade, à causa da verdade, senão a nós mesmos. Fazei que todos esses homens sintam que não temos favoritismos nem afetos pessoais. Somente temos em vista suas boas ações e a humanidade como um todo. Uma carta que certamente foi enviada a discípulos dos mestres na cidade de Londres. Nós vamos ver na sequência essa movimentação em Londres ser mencionada nominalmente, pois discípulos dos mestres fundaram exatamente lojas para que houvesse o estudo das suas doutrinas, dos conhecimentos teosóficos, esotéricos. E como sempre, aquele grupo de pessoas, de certa forma numeroso, acabou vendo uma dissensão entre os seus líderes. E os mestres, obviamente, ouvintes interessados muito mais na disseminação dos conhecimentos e das sabedorias, obviamente sempre exortavam aqueles associados dessas lojas para que eles deixassem de lado as suas preferências pessoais, as suas ambições políticas, que lamentavelmente surgem mesmo nos grupos mais minúsculos de seres humanos, né? Pode ser na reunião de condomínio de um prédio, pode ser, né, num clube, pode ser dentro de um centro espírita, de uma associação de bairro, caros ouvintes. Infelizmente, o ser humano que tem essa característica política, que nós não podemos negar, surgem então essas dissensões. Mas é justamente a causa da verdade, esse grande objetivo que todos os mestres têm, e o benefício da humanidade. Eles exortam sempre aos seus discípulos que deixem de lado essas pretensões pequeninas, porque obviamente que nem todos podem ser líderes ao mesmo tempo, e obviamente nem todos podem exercer cargos simultaneamente, mas todos podem lutar pela mesma causa que os mestres sempre apregou. E mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que ele diz o seguinte: não degradeis a verdade impondo-a a mentes que não a desejem. Isso, ouvintes, tem a ver com o princípio da maiêutica, que, segundo nos informa Platão, era praticado e era ensinado por Sócrates. Ou seja, nós não devemos, ouvintes, tentar impor e não colocar princípios, principalmente os mais elevados, aqueles que não estejam buscando, obviamente, essa verdade. Ou de uma maneira mais nua e crua, ouvintes, como nos diz a Bíblia, né? De uma forma metafórica, mas ao mesmo tempo mais direta: não devemos dar pérolas aos porcos, ouvintes. Não porque realmente nós consideremos pessoas que estão ao nosso redor porcos ou indignos de receber, mas realmente se a pessoa não estiver motivada para receber a verdade, não frutificará, ouvintes, a nossa semeadura. Não adianta nós entregarmos um quadro do Pablo Picasso para que um grupo, né, que não tenha realmente ainda as aptidões, né, artísticas nem estéticas para apreciá-lo, que provavelmente eles vão pegar esse quadro e é capaz até de sentar em cima deles. E isso acontece muitas vezes, ouvintes. Então nós devemos sempre procurar atender aqueles que buscam ardorosamente pela verdade. E aqui chegamos exatamente ao assunto que eu mencionei, quando o mestre Kutumi vai falar sobre a questão da loja de Londres, onde ele diz o seguinte: nem é assunto da mais leve importância que o prendado presidente da loja de Londres, da Sociedade Teosófica, alimente sentimentos de reverência ou desrespeito para com os humildes e desconhecidos indivíduos que se acham à frente da boa lei tibetana. Trata-se, porém, de saber se a senhora é adequada para os propósitos que todos nós temos em vista, isto é, a difusão da verdade por meio das doutrinas esotéricas transmitidas por qualquer canal religioso e a dissipação do crasso materialismo, do preconceito cego e do ceticismo. Porque essa loja de Londres, da Sociedade Teosófica, Ouvintes, tinha realmente dois times, assim, dois partidos que realmente se defrontavam. Um deles, que tinha uma preferência pelas doutrinas hindus e tibetanas, e chamavam esses conhecimentos, inclusive, de budismo esotérico. E aqui, a senhora que está sendo referida nessa frase do mestre é a teósofa Anna Kingsford, que num certo momento dessa vida da loja teosófica de Londres se candidatou exatamente a ser presidente dessa loja. Então, o que o mestre colocou, Ventes, é que não é o fato de alguém ter realmente uma devoção para o mestre que vai determinar se aquele ou outro que vai ter realmente a bênção dos mestres nesse sentido, mas sim aquele que oferecer as melhores condições para que as doutrinas realmente esclarecedoras, os conhecimentos que renovam a mente das pessoas possam se propagar. A Anna Kingsford, ela tinha uma tendência mais ligada ao hermetismo e ao cristianismo esotérico. E em outra carta dos Mahatmas, o próprio mestre Kutumi evidencia que seria muito mais fácil tentar explicar essas doutrinas esotéricas do ponto de vista cristão e hermético, né, que são conhecimentos do ocultismo, da sabedoria ocidental, do que tentar introduzir o público ocidental a toda uma nova terminologia, a conhecimentos realmente alienígenas que não estavam ainda nem no vocabulário, nem nas mentes e muito menos no coração dos ocidentais, que eram o objetivo dos mestres atingir. Então, o mestre colocou exatamente isso, e o fato, e lamentavelmente, é que Anna Kingsford acabou se afastando daquela loja de Londres e acabou criando a sua movimentação própria, abordando os conhecimentos esotéricos mais pelo viés cristão. Aliás, tendência essa a qual eu realmente aprecio bastante e sempre atuo nesse sentido. Mas sempre, caros ouvintes, deve prevalecer o espírito de fraternidade, porque a verdade que os mestres querem, desejam e trabalham para que ela seja divulgada deve ser realmente o nosso principal objetivo. Mas outra frase aqui do mestre Kutumi nos diz o seguinte: não duvideis, meu amigo, é somente do alto dessas nossas rochas adamantinas e não a seus pés que o indivíduo se capacita para perceber toda a verdade, ao abranger o horizonte todo sem limites. Porque, ouvintes, as doutrinas que os mestres promulgam, elas obviamente estão baseadas em verdades, em princípios eternos, e sua formulação foi feita tantos séculos, milênios realmente atrás, que são, como o mestre diz, rochas adamantinas. Não é, caros ouvintes, por qualquer coisa nova que esteja surgindo no mundo que os mestres vão tentar realmente propagar as suas verdades. Pois, como nos informa as escrituras, ouvintes, nada há de novo abaixo do sol. Na verdade, esses conhecimentos que os mestres trazem são uma tradição. E sendo uma tradição, ela é transmitida de mestre para discípulo, de boca a ouvido, e somente, caros ouvintes, nessa nossa era é que muitos desses princípios foram escritos, foram impressos e foram distribuídos para o público em geral. Normalmente esses conhecimentos só eram levados apenas a grupos seletos, a pessoas que davam prova realmente da sua ilibada moral, para que obviamente elas pudessem não só se beneficiar desses conhecimentos, mas manter esses conhecimentos em grupos reservados. Mas como chegou a era de Aquário, ouvintes, então nós devemos passar para um outro nível, porque nós podemos perceber que nunca houve tanta divulgação sobre os princípios esotéricos quanto está acontecendo nessa época atual. Cerca de 10% de todos os livros editados no mundo são relativos ao esoterismo, a toda a movimentação ligada às coisas alternativas, ao movimento da nova era, à espiritualidade, a toda essa movimentação, Vince, que nós chamamos assim genericamente de esoterismo. E isso é uma coisa assombrosa, Vince, o número de livros, a grandeza dessa literatura, fazendo então com que conhecimentos que eram quase que perdidos, né? O próprio budismo, caros ouvintes, ele foi revivido pelos esoteristas, porque os próprios orientais e os hindus em especial não tinham realmente muito apreço nem divulgavam firmemente os conhecimentos que nós chamamos hoje de budismo. E tudo isso, ouvintes, vai fazer com que haja transformações na humanidade, transformações de consciência, porque não devemos esperar transformações materiais, mas é a consciência do ser humano que está se modificando, percebendo cada vez mais a espiritualidade, percebendo que nós estamos aqui de passagem, caros ouvintes, simplesmente visitando aqui a matéria, rumo a experiências com o objetivo de ter aqui a oportunidade de aprender. O nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Para cada ano que nós passamos aqui nesse mundo físico, nós passamos de 20 a 30 anos lá nos mundos espirituais. Então, esse aqui que nós estamos vivendo aqui é o verdadeiro sonho, caros ouvintes. Este é o sonho da nossa alma que vem até a matéria. Quando nós voltarmos lá para o outro lado, aí sim, ouvintes, é que nós estaremos verdadeiramente no nosso local de origem. E o mestre coloca mais uma frase: trabalhei durante mais de um quarto de século, noite e dia, para manter meu lugar nas fileiras desse invisível, mas sempre ativo exército que trabalha e se prepara para uma tarefa que não acarreta recompensa, mas dá a consciência de que estamos cumprindo o nosso dever para com a humanidade. E, encontrando-vos em meu caminho, tentei, não o temais, não aliciar-vos, pois isso seria impossível, mas simplesmente atrair vossa atenção, despertar vossa curiosidade, senão os vossos melhores sentimentos para a verdade una e única. E isso, ouvintes, tem a ver realmente com o grande objetivo que os mestres têm em vista, que é fazer, caros ouvintes, com que a humanidade se reconheça como uma grande unidade, e a sua unidade com toda a unidade da vida, e obviamente agindo de uma forma mais fraterna possível, e finalmente se enxergando como um um grupo, caros ouvintes, que tem a sua origem na espiritualidade. É para isso que os mestres trabalham. E os mestres não tentam convencer nenhum dos discípulos ouvintes, nem aliciar pessoas para os seus exércitos. São apenas pessoas despertas, pessoas bem informadas, que obviamente reconhecem a magnitude da consciência dos mestres, que se aproximam deles. Como dito na outra frase, os mestres não têm preferências pessoais por nenhuma pessoa, caros ouvintes, e nem concedem favores, mas sim eles estão abertos a instruir aquelas pessoas que seguirem os preceitos das idades, que obviamente estão, como o mestre também já disse, inscritos em rochas pétreas, rochas adamantinas. Essas regras não podem ser modificadas. E com relação à verdade, ninguém que trabalhe contra a verdade, caros ouvintes, jamais poderá realmente se aproximar dos mestres, porque isso gera realmente vibrações, né, tão negativas, tão intensamente baixas na aura das pessoas, que é impossível aos mestres ter contato com as pessoas que obviamente façam da mentira o caminho das suas vidas. E mais uma frase aqui para nós terminar o nosso primeiro bloco de hoje, ouvintes. Somente àqueles que se mostrarem fiéis para consigo próprios e para com a verdade em todas as coisas, será permitido ulterior intercâmbio conosco. Porque, ouvintes, obviamente que todos nós desejaríamos ter, caros ouvintes, a oportunidade de privar do contato, da amizade, principalmente da instrução de um mestre como esse que nós estamos mencionando. Aqueles que tiveram essa oportunidade nessas encarnações que vieram nos trazer esses livros, caros ouvintes, esses discípulos, não iniciaram nessa vida esses contatos com os mestres. Não é, caros ouvintes, numa única encarnação que nós decidimos esse processo. Na verdade, nós vamos nos aproximar dos mestres ao longo de várias encarnações, porque, obviamente, os mestres estão mais inclinados, ouvintes, e decididamente voltados para trabalhar com os nossos eu superiores, com as nossas almas. Quando os mestres olham para uma pessoa, não é, caros ouvintes, para a beleza física, para a juventude ou a velhice, para a doença ou a saúde, para o requinte ou não dos trajes que a pessoa está usando, ouvintes, porque eles têm a capacidade de enxergar o que o indivíduo realmente é. Uma chispa divina, ouvintes, que está envolvida por energias de informações, uma verdadeira rede de forças, de movimentos kármicos, de ideias, de ideais que estão ali impressos indelevelmente na alma dos indivíduos, e eles realmente só têm que observar a alma de cada um de nós para saber se nós merecemos ou não estar em contato com eles. E numa outra ocasião aqui, ouvintes, nós já tivemos a oportunidade de dizer que haviam dois iogues hindus que durante 50 anos dedicaram todos os seus atos, todas as suas preces para obter o contato com os mestres. E o mestre Kutumi, numa das suas cartas, comentou a respeito desses iogues que a única coisa que o mestre retribuiu nesse sentido foi observar a aura dessas duas pessoas. Jamais o mestre Kutumi apareceu fisicamente para eles, mas com certeza para as almas desses indivíduos, ele enviou muitas e boas vibrações. Mas, infelizmente, aqui nesse mundo da ilusão, ouvintes, nós queremos o contato físico, o contato material. Nós temos que ter certeza, ouvintes, que quando nós lançamos a nossa devoção para o alto, para cima, e posicionamos, direcionamos as setas das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações para os mestres, tenham certeza, ouvintes, que elas atingem o seu objetivo. E, obviamente, só encontraremos fisicamente com os mestres quando houverem realmente todas as condições de pureza, principalmente kármicas, para que isso seja proveitoso para nós e para a obra que os mestres têm em mente, porque eles não farão esse contato conosco simplesmente como um favor ou como um benefício para nós, mas sim para nos engajar no trabalho maior do serviço à humanidade. E é para esse serviço também que nós estamos aqui, ouvintes, trabalhando dentro da medida das nossas possibilidades, para que essas vibrações, para que essas energias continuem atuando no mundo e sejam trazidas aqui para a língua portuguesa, para os nossos ouvintes e para o éter, para o astral aqui do nosso país, que essas vibrações estejam se dissipando e iluminando, erguendo, mesmo que inconscientemente, muitas pessoas que estão recebendo essa energia. Muito obrigado, ouvintes, aí pela audiência, daqueles que estão aí no pico da audiência do nosso programa. Vamos fazer aquele intervalinho, caros ouvintes, para eu poder refrescar aqui a minha garganta, e vocês vão ficar com o famoso comercial aqui da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês, ouvintes, para participar aqui do nosso trabalho. Até já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, amigos ouvintes, retornamos ao vivo agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, levando para vocês excertos das cartas dos mestres de sabedoria, material esse que está atualmente editado pela Editora Teosófica de Brasília, e o livrinho de bolso com estas frases vocês podem adquirir aqui no site da Loja Esotérica Virtual, e também muitas dessas frases estão à disposição de vocês lá na página inicial da Loja Esotérica Virtual, nas frases ali selecionadas do Mestre Moria e do Mestre Kutumi. Lá as frases estão separadas pelos mestres. Não deixem de acessar. São ótimas frases realmente para nós usarmos como foco das nossas meditações diárias, ouvintes. E sempre quando nós falamos dos mestres, ouvintes, e falamos aqui daqueles mestres que se revelaram através das suas correspondências, não por comunicações subjetivas através de canalizações, ouvintes, porque quando os mestres assim o querem, eles mandam diretamente as suas cartas, os seus comunicados, mas nós sempre estamos falando dos mestres do Oriente. Mas saibam, ouvintes, que nós aqui nas Américas e aqui na América do Sul em especial, não estamos abandonados. Nós não estamos aqui desprovidos de discípulos e de mestres da sabedoria. Eles estão aqui também, ouvintes, não de uma forma tão pública, de uma forma tão atuante quanto são os mestres do Oriente, que obviamente lá são mais reconhecidos, são mais respeitados e obviamente até conhecidos. Mas as Américas, ouvintes, da América do Sul, está sendo foco de uma grande movimentação da Fraternidade Branca. Os mestres têm realmente um plano muito grande para o trabalho das Américas. E o Brasil, especificamente, a América do Sul, ouvintes, já é o berço de uma experiência dos mestres de sabedoria que, obviamente, desaguará lá na frente num novo gênero humano. Pois quando para cá, ouvintes, as Américas, foram trazidos povos de todo o mundo, e o Brasil é uma prova disso, ouvintes, com a sua grande miscigenação racial, onde nós temos aqui convivendo harmonicamente diversas etnias. É desse cadinho, ouvintes, dessa mistura dessas etnias, que surgirá realmente um novo ser humano, realmente a humanidade espiritual. As Américas estão destinadas, ouvintes, a serem o berço de uma civilização que vai se erguer quando um novo continente subir, caros ouvintes, lá no centro do Oceano Pacífico, que já foi denominado com esse nome, caros ouvintes, não por acaso. Será no meio do Oceano Pacífico onde se erguerá um novo continente. Então vocês podem imaginar que isso é um plano de longo prazo, né? Não estamos falando aqui de alguns anos, nem de alguns séculos, mas sim de milhares e milhares, até milhões de anos, ouvintes, porque o surgimento de um novo continente não vai ser de uma hora para outra. Mas o povo, ouvintes, que vai habitar esse novo continente terá como a sua raiz essa movimentação que nós estamos tendo hoje aqui nas Américas. Então, o Conde de Saint-Germain já atuou muito fortemente quando se assentou no Hemisfério Norte, as colônias inglesas, e aquele país, caros ouvintes, que hoje é, obviamente, um dos grandes líderes mundiais, se não o líder mundial, os Estados Unidos, teve uma influência direta daquele mesmo mestre, ouvintes, que nos é tão caro por ter trazido tantas e tantas realizações espirituais na Europa. Pois o Conde de Saint-Germain esteve por trás da formação da movimentação Rosa Cruz, esteve por trás da volta do grande poder da maçonaria, colocada dentro dos princípios egípcios, esteve por trás, ouvintes, da movimentação que nós já falamos aqui com vocês, da criação do método científico, e quando exatamente surgiu essa oportunidade da colonização das Américas, então esse mestre, ele não perdeu tempo, caros ouvintes. Para ali, ele se movimentou e ele influenciou muito claramente para que a América do Norte fosse realmente marcadamente tingida pelo conhecimento esotérico e pelas tradições maçônicas, muito especialmente. Inclusive o Dan Brown aí escreveu um livro, seu livro mais recente fala exatamente sobre isso, né? Que traz aí informações sobre a influência que a cultura maçônica, que tem como base essa influência, caros ouvintes, daquele que é o chefe de todos os verdadeiros franco-maçons do mundo, que é o Conde Saint-Germain ou o Príncipe Racox. E na América do Sul, ouvintes, nós temos aqui mestres atuando de uma maneira não tão pública, mas, ouvintes, aqueles que já têm condições, aqueles que estão realmente despertos, já estão fazendo contatos com os mestres da Fraternidade Branca aqui nas Américas, porque aqui sempre houve, na região do Peru, um grande centro da Fraternidade Branca ligada à tradição Atlante, e agora está chegando exatamente o braço mais moderno da Fraternidade Branca, estabelecendo aqui centros espirituais para que realmente, ouvintes, a América do Sul seja a base da humanidade espiritual, né, do futuro. Fiquem atentos aí, ouvintes, porque novidades nessa área hão de surgir. Mas, continuando aqui, ouvintes, as nossas frases, vamos a mais uma frase aqui do digníssimo mestre Kutumi Lao Sing, caros ouvintes, que disse o seguinte: mesmo a mais tênue sombra de diferença arma os pesquisadores da mesma verdade. Aliás, ardorosos e sinceros, com o aguilhão do escorpião do ódio para com seus irmãos. Igualmente sinceros e ardorosos. Vítimas iludidas da verdade deturpada, esquecem ou jamais souberam que na discordância está a harmonia do universo. Esta frase, caros ouvintes, realmente muito profunda do Mestre Kutumi, está lá na sua carta de número 84. Eu lembro até o número da carta porque eu estudei tantas vezes essas cartas. E os nossos associados da Levir, lá na nossa seção de membros, vocês têm acesso a essas cartas lá. Vão até aqueles que têm a sua senha cadastrada conosco, sigam lá até a área de membros, procurem lá as cartas dos Mahatmas e sigam até a carta 84, onde exatamente o Mestre Kutumi tem essa frase, onde ele coloca, caros ouvintes, que ao contrário do que nós imaginamos e ao contrário do que acontece quando as pessoas brigam pelas mais ínfimas coisas nos grupos, nas religiões, nas seitas, nos partidos políticos e tudo mais, nós jamais, caros ouvintes, devemos tentar impor nossas opiniões sobre os outros ou tentar fazer uma harmonização, fazer uma equalização por baixo, caros ouvintes, das ideias, porque nas diferenças, ouvintes, ou como diz o mestre aqui, é na discordância que está a harmonia do universo. Porque o que seria de uma orquestra se não houvesse ali os mais diversos timbres da percussão, das cordas, do sopro, né? E todos os instrumentos, eles não têm a mesma cor, eles não têm os mesmos timbres, mas o que é bonito, caros ouvintes, e o que é realmente fantástico é quando uma orquestra trabalha com tantos timbres diferentes, mas de uma maneira harmônica. Então a diferença, caros ouvintes, e a discordância é a beleza e a harmonia do universo. Inclusive o mestre lá nessa carta, ele arremata essa frase dizendo que isto é assim nas imortais fugas de Mozart, né? Porque ali nós vemos exatamente o ponto, o contraponto, se perseguindo numa fuga, caros ouvintes, que gera a beleza estética. Então, quando nós estivermos em um grupo, ouvintes, nós devemos, obviamente, respeitar as diferenças e deveremos sempre procurar os pontos comuns. Porque o que nós vemos por aí são as pessoas brigando, né? Normalmente as pessoas têm 1% de diferença de opinião com a outra. E elas fazem questão de brigar exatamente por aquele 1% onde elas se diferenciam. Porque todo instrumento musical pode se afinar, caros ouvintes, e eles podem tocar as mesmas notas em alturas diferentes, com timbres diferentes. Então nós jamais, ouvintes, devemos procurar, né? Principalmente cometer aquele grande crime que é de ejetar, de pôr para fora, caros ouvintes, um irmão, simplesmente porque ele pensa diferente, simplesmente porque ele age de uma maneira diferente, ou simplesmente porque ele não está em concordância direta conosco. Porque se nós procuramos os pontos de concordância, nós vemos que as pessoas mais concordam sobre as coisas do que discordam. E é só quando o egoísmo se coloca à frente e só quando a verdade não prevalece, ouvintes, é que, infelizmente, os grupos se quebram, se dividem, se fraturam e, lamentavelmente, nós vemos aí, como nós vemos o cristianismo, o budismo, centenas e centenas de seitas, de igrejas, cada uma fundada para fazer basicamente a mesma coisa e propagar as mesmas ideias. Porque, obviamente, essas pessoas têm predileções e, obviamente, não querem ali ninguém que esteja contra as suas predileções. E não é esse o trabalho, caros ouvintes, que os mestres propagam. Inclusive, o grande clarividente, teósofo, ocultista, maçom, grande católico liberal que foi Geoffrey Hodgson, ele disse que teve a oportunidade, isso ele escreveu no seu diário A Luz do Santuário, e em uma determinada ocasião ele pôde comparecer nos planos espirituais a um encontro septuanual, ou seja, a cada 7 anos os mestres de sabedoria de todo mundo se encontram para exatamente debater, né? Entre várias aspas, esse debater, vocês imaginem, os projetos e partilhar, obviamente, aquilo que está acontecendo. Mas, obviamente, que foi uma reunião que aconteceu no plano mental abstrato, já entrando no plano búdico, e ele disse que a coisa mais profunda daquela reunião e a impressão que marcou mais a sua consciência era a profunda harmonia que existia ali entre aqueles seres, apesar de serem mestres de raios completamente diferentes. Existiam ali desde mestres do primeiro raio que trabalham com o poder, com a política, com a guerra, com o militarismo, até aqueles mestres que trabalham com a religião, com a devoção, com a instrução, com as ciências, campos realmente completamente distintos, mas todos eles, caros ouvintes, se harmonizam perfeitamente. Aliás, é a grande característica de qualquer plano de existência, que não esse onde nós estamos, o plano físico. Basta você entrar no plano astral, numa região, obviamente, não tão próxima aqui ao nosso plano físico, e ali, ouvintes, parece que reina uma harmonia tão grande que, obviamente, qualquer pessoa que chega ali não quer voltar aqui para a matéria. Porque qualquer lugar do universo tem muito mais harmonia do que, lamentavelmente, nós conseguimos aqui no plano físico. Mas vamos continuar aqui, caros ouvintes. Feliz aquele cujas percepções sempre lhe sussurram a verdade. Julgai os que diretamente se ligam conosco de acordo com essa percepção e não segundo a vossa mundana noção de coisas. Pois, caros ouvintes, como nós dissemos ontem aqui no nosso programa, no mundo das intuições que realmente nós devemos fiar a nossa confiança. Porque o nosso corpo erra, as nossas emoções se apaixonam e erram. A mente, caros ouvintes, com os seus conhecimentos, com a sua memória, com as suas imagens, ela também erra. Ela se apega ao passado, à memória. Então, o mundo espiritual, caros ouvintes, depende de ter desenvolvido no indivíduo essa visão intuicional, é a compreensão direta que não passa pelo raciocínio, que não passa simplesmente por uma descrição matemática, caros ouvintes, mas sim é aquela verdade, já que a nossa qualidade aqui que estamos trabalhando é a verdade interior, a verdade espiritual, que é a mesma em todos os pontos do universo, ouvintes. Então, por isso que o mestre diz: feliz aquele cujas percepções sempre lhe sussurram a verdade. Então, o mestre recomenda: julga os que diretamente se ligam conosco de acordo com essa percepção e não segundo a vossa mundana noção das coisas. Porque muitas vezes os discípulos dos mestres ouvintes são colocados em situações, são colocados em missões, onde eles têm que desembrulhar coisas que realmente demandam medidas muitas vezes exóticas. E obviamente que as pessoas, quando são apresentadas com novidades, com soluções novas, as pessoas preferem negar, preferem dizer não, preferem bater a porta na cara da pessoa, ou até degredar, mandar a pessoa embora e deixar essa mudança de lado, ouvintes. Isso acontece muito. E isso, caros ouvintes, acontece porque as pessoas se apegam ao corpo, às emoções, aos pensamentos e à memória. E jamais realmente deixam que as suas intuições, porque elas não têm certeza se elas têm ou não intuições, e muitas pessoas realmente não têm intuição nenhuma, então elas decidem com dados errados, e isso obviamente leva ao erro. E com relação ao erro, o mestre Kutumi nos diz: o melhor corretivo para o erro é um exame honesto e de mente aberta de todos os fatos subjetivos e objetivos. Pois, como diriam os filósofos antigos, ouvintes, errare humanum est. Errar é humano. E já um outro pensador mais moderno já engatou nessa frase um corolário, que se errar é humano, permanecer no erro, caros ouvintes, é diabólico. Então nós jamais deveríamos incorrer nesse erro, caros ouvintes. Se nós percebermos, se nós recebermos dentro do tribunal da nossa consciência, aquele tribunal que não fecha nunca, caros ouvintes, 24 horas por dia ele está aberto. Se nós fazemos alguma coisa e o tribunal da nossa consciência nos condena, e nós sabemos naquele mesmo instante que nós estamos errando, que nós estamos mentindo, que nós estamos cometendo realmente um ato que não deveria ser feito, então para corrigir isso, ouvintes, nós deveríamos retroceder a nossa mente a uma análise de todos esses fatos que levaram a esse erro e nos comprometer a não mais errar, ouvintes, nesse sentido. São palavras de muita sabedoria do mestre Kutumi, que vai nos falar agora sobre a doutrina secreta, quando que é, obviamente, são as doutrinas, são as verdades, caros ouvintes, os princípios que os mestres gostariam de ver disseminados por toda a humanidade. E o mestre comenta: ela, a doutrina secreta, é obra mais valiosa do que a precedente, os livros que Blavatsky escreveu, chamados Ise Sem Véu. E a doutrina secreta é um resumo de verdades ocultas que se tornará uma fonte de informação e instrução para os estudantes zelosos durante longos anos futuros. Esse livro, ouvintes, que em português está publicado em 6 volumes, A Doutrina Secreta, não é um livro comum, caros ouvintes. É realmente um livro de revelação. Ali os mestres transmitiram a Helena Blavatsky os seus conceitos e ela escreveu com, imaginem só, a bico de pena, 1,5 metro, caros ouvintes, de papel ao maço, escrito a tinta, a pena, para que nós tivéssemos, ouvintes, conhecimento de muitos, de muitas informações que vieram diretamente do coração da Grande Fraternidade Branca. E é por isso, caros ouvintes, em qualquer palestra que eu dou, que cai nesse assunto, eu faço questão, como eu faço agora. Se vocês quiserem conhecer, ouvintes, as verdadeiras ideias da Grande Fraternidade Branca, leiam os volumes de A Doutrina Secreta. porque ali, ouvintes, está realmente a tese, os conhecimentos e, como o mestre disse, esse livro, essa informação, ouvintes, vai ser útil por séculos ainda que virão, porque ali realmente foi colocado a força, caros ouvintes, o poder da grande fraternidade branca, e Blavatsky muito humildemente colocou que dela, ali, caros ouvintes, naquele ajuntamento de flores e de coisas preciosas, naquele ramalhete dela só havia apenas o laço que prende todas essas coisas, porque ela sempre disse que os conhecimentos que estão ali não eram delas, não eram dela, pois ela fez ali, caros ouvintes, cerca de 1.100 citações de livros, muitos deles que ela jamais teve em mãos e que depois foram confirmados a sua existência. E ali, ouvintes, está realmente a coleção de doutrinas que os mestres têm promulgado por gerações e gerações de ocultistas, de videntes, todos eles confirmando, testando, investigando, caros ouvintes, e confirmando aquelas investigações para que então nós tivéssemos a doutrina secreta, a teosofia, essa grande força, caros ouvintes, que nos leva adiante, aqueles que estão buscando realmente o conhecimento. E para encerrar, caros ouvintes, o nosso trabalho de hoje, vamos aqui a uma frase da única carta do Mahashohan, que nos diz o seguinte: a doutrina que promulgamos, sendo a única verdadeira, deve, apoiada em provas que nós estamos preparando para dar, tornar-se, por fim, triunfante, como qualquer outra verdade. Entretanto, é absolutamente necessário inculcá-la gradualmente, reforçando suas teorias, fatos irrefutáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas e corroboradas pelas provas fornecidas pela moderna ciência exata. E isso, caros ouvintes, é um fato tão grande que, naquela época que Blavatsky escreveu, ouvintes, final do século XIX, lá por volta de 1887, 86, ciência, caros ouvintes, a humanidade jamais sonhava com coisas que só viriam a ser conhecidas através dos conceitos da nova física. Mas Blavatsky, ouvintes, mencionando ali naqueles livros de que a matéria que nós conhecemos, ouvintes, nada mais é do que o congelamento do espírito. A matéria é espírito congelado. E num certo momento, ouvintes, ela disse ali que existe uma energia atômica, que realmente para aqueles leitores esse conceito passou batido, mas para Einstein, para Heisenberg, para muitos outros físicos, ouvintes, que estudavam Blavatsky, e isso hoje é uma coisa confirmada, Albert Einstein tinha na cabeceira da sua cama os volumes de A Doutrina Secreta. Para eles foi muito importante, porque Blavatsky justamente tinha ideias muito parecidas com o que a nova física depois viria a desenvolver matematicamente. Então, isso que o Mahashohan acabou de nos comunicar aqui, ouvintes, que essas doutrinas que os mestres consideram verdadeira, porque eles têm experiências, obviamente, espirituais e ocultas que comprovam para eles a sua veracidade. Mas que essas verdades, caros ouvintes, deveriam ser divulgadas por meios de teorias e, principalmente, pelos fatos irrefutáveis, né? Com inferências diretas, deduzidas e corroboradas pelas provas fornecidas pela moderna ciência exata. E quando, caros ouvintes, Albert Einstein formalizou a sua teoria naquela sua equação, ouvintes, que é conhecida popularmente, o E igual a MC ao quadrado, a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Ele colocou em termos matemáticos aquilo que os esoteristas, que os religiosos sempre disseram, que matéria e espírito, caros ouvintes, são uma e mesma coisa, que a matéria é a força, a energia cósmica convertida em algo denso, mas que também essa matéria densa, caros ouvintes, pode ser convertida em algo espiritual, pois, como disse Lavoisier, no mundo nada se cria, caros ouvintes, no mundo nada se destrói, mas sim tudo se transforma. Então ali estava lançado a base, caros ouvintes, para o conhecimento atômico, para as usinas, para, infelizmente, a bomba atômica, mas ali houve uma prova cabal, caros ouvintes, daquilo que sempre os esoteristas disseram, de que esse mundo, caros ouvintes, é maia, é uma grande ilusão, porque ele é exatamente a conformação da energia cósmica em padrões que a nossa percepção capta, mas que de uma hora para outra ela pode se transformar numa outra coisa, porque realmente nós estamos, ouvintes, mergulhados na matéria e na energia do universo. Então temos que despertar desse sonho de que nós estamos aqui chafurdando aqui na lama, para ganharmos a glória da luz e da consciência superior, divina e espiritual, que também nós partilhamos. Com essas palavras, ouvintes, nós terminamos aí, pela premência do tempo, o nosso programa de hoje. Gostaríamos de falar muito mais, mas teremos a oportunidade no próximo programa de dirigir mais palavras a vocês nas frases dos mestres. Mas convocamos a vocês, ouvintes, para fazermos a nossa última vibração, uma vez mais nos conectando com a nossa realidade interior. Pois nós abrimos esse trabalho e agora nós vamos fechá-lo com mais uma vibração. Fechemos os nossos olhos, ouvintes, e uma vez mais voltamos a nossa consciência para a batida dos nossos corações. Sintam, caros ouvintes, os vossos corações pulsando. E no centro dos nossos corações, com o poder da nossa mente, visualizamos a nossa chispa divina brilhando, iluminando todo o nosso corpo. Que a joia inefável brilhe sobre o lótus do nosso coração, irradiando a sua luz em todas as direções, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo pelo ovoide da nossa aura e iluminando a nossa frente, ouvintes, o caminho da nossa evolução. Aproveitemos esse momento, ouvintes, de vibração espiritual para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade sempre esteja entre nós. Quando nós evocamos esta palavra, amém. O Deus da Verdade, caros ouvintes, que os egípcios chamavam de Amon, que nós chamamos de amém, que ele, que o que nós queremos significar com essas palavras esteja sempre presente no nosso ambiente, transformando, encandecendo ainda mais os nossos corações, iluminando as nossas mentes rumo a um conhecimento mais profundo de nós mesmos, dos princípios do universo e da grande unidade da vida que está ao nosso redor. Nos despedimos, ouvintes, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem a partir de agora com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Esperamos estar aqui com vocês com muito entusiasmo, com muita alegria, muita disposição para continuarmos estudando nas próximas oportunidades aqui do nosso programa. Então, ouvintes, recebam aqui o caloroso, o forte, o fraternal abraço de Osmar de Carvalho. Nos despedimos e esperamos estar com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.